É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401 0909 dígito 1 ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia Divina, sexta-feira. Saiba, amigo, você é importante para mim, viu? Essa música eu fiz para todos vocês. Vocês que me acompanham sempre, claro, de modo particular, pensei na família Evangelizar é Preciso, aqueles que rezam, aqueles que colaboram. E você, associado, está sendo fiel? Padre, eu não tenho recebido o jornal, não faço parte. Como é que faz? 0 operadora 41 3221 6060. Alguns estão em férias, mas a nossa equipe está lá. 0 operadora 41 3221 6060. Nas horas mais difíceis, ao teu lado estarei. Prece por ti eu farei. Eu farei. E olha, deixa rolar a música ali. Escuta o que o Anuar Luiz Primaz, de Medianeira, nos diz. Faz 10 anos que eu fumava. Mas minha mãe fez muita novena até que eu consegui parar de fumar. Também fazia anos que eu não ia na igreja. Agora, padre, além de estar indo na igreja, estou comungando. E quando eu estiver melhor, eu vou ser ministro da Eucaristia. Minha mãe fez novenas e conseguiu atingir muitas graças e não tem nem como explicar. Esse é meu testemunho. Obrigado, padre. Anuar Luiz Primaz, de Medianeira. Você percebe como ele escreve? Eu estou lendo aqui textual. É, Deus vai fazendo isso. De alguém que não ia na igreja para ser ministro da Eucaristia. É só a misericórdia de Deus, né? É só a misericórdia de Jesus. Depois você me pergunta se vale a pena rezar? E não reza para ver, vai. Tenta levar a vida sem reza. Se com Deus já é difícil, sem Deus é praticamente impossível. Escute o que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo, eu me chamo Ana Paula, moro aqui na cidade de Vimonde, ouço o senhor pela rádio El Shaddai. Padre, eu recebi uma graça muito maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Faz 10 anos que eu sou casada e eu não conseguia ter filhos. Aí eu fiz a novena de Santa Teresinha e graças a Deus, Padre, fui atendida. Eu estou esperando um bebê e eu estou muito feliz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Padre Reginaldo. Que Deus abençoe, querida. Que Deus a proteja, que essa criança que está sendo gerada possa ser de fato uma presença de Deus, um anjinho de Deus na sua vida. Vamos lá, sexta-feira, Bíblia aberta, cartilha de oração. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que esse mandamento seja nossa lei. E o texto é Lucas 5, 12 e 16. Amai-vos uns aos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tenho poder de purificar-me. Estendeu a mão. Jesus tocou nele e disse: quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu e ordenou-lhe que não contasse a ninguém, mas disse: vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje minha mensagem será pontual. Dois aspectos eu quero destacar. Primeiro, Jesus age junto aos marginalizados. Leproso era a pior marginalização que alguém podia receber. Abandono social, abandono total. O leproso diz: Senhor, se queres, pode curar-me. É a perfeita expectativa daqueles que esperavam em Jesus. Era a perfeita expectativa de todo aquele que não tem mais a quem recorrer. Só resta Jesus. Jesus supera todo o preconceito, aproxima dele e o toca. Segundo ponto. Parece que Jesus não tinha, às vezes, como fugir. As pessoas corriam atrás dele, mas ele tinha o discernimento de ir abastecer-se em Deus. Para que o toque dele curasse, ele precisava estar sintonizado com o Pai. Agora, nessa hora da misericórdia, vamos pedir: Jesus misericordioso, põe tua mão em minha vida. Põe tua mão em nossa história. Põe tua mão e me faça renascer do Espírito, Senhor. Senhor Jesus, as feridas estão muito presentes, as feridas estão muito latentes. Toca-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor. Podemos não ter a ranceníase, mas há tantas outras feridas que nos acompanham, há tanto que precisamos, Senhor. Pegue a água, pegue a roupa dos enfermos, pegue a foto de família nessa sexta-feira. Põe tuas mãos em minha vida, Senhor, em todas as feridas que carrego, Senhor. Sempre em teus braços de amor, porque tu és misericórdia. Porque tu és um Deus de amor. Porque tu és um Deus de amor. Põe tuas mãos, Senhor, Jesus misericordioso, em minha vida, Senhor. Quero estar sempre em teus braços de amor. Sempre em teus braços. É por isso que eu falo pra você, filho, filha. Por que você não liga para alguém, amanhã traga mais um ouvinte? Imagina se cada um que estiver me ouvindo trouxer mais um ouvinte amanhã. Gente, e aqui não tem folga não, é de domingo a domingo. Não para não, a hora da misericórdia, todos os dias. Renova minha vida no teu Espírito, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, santificai e protegei as roupas,